Senhor, ouve o clamor neste tempo de dor. Teus profetas têm falado, mas muitos têm se calado. Tua voz ecoa em nossos corações, convocando a conversão. Lembramos de nossos caminhos, nosso clamor é por ti, Senhor. Volta, Senhor, à tua casa, com misericórdia e compaixão, pois em ti encontramos paz, restaurando nossa nação. Levanta, Senhor, a tua voz e traz de volta a esperança. Tua mão é forte e fiel, em ti, Senhor, a nossa confiança. Olhei e vi os cavalos caminhando em meio à dor, mas a tua palavra é luz e em ti encontramos amor. Não nos deixe, Senhor amado, em meio à desolação. Tua cidade será próspera e em ti o nosso coração. Volta, Senhor, à tua casa, com misericórdia e compaixão, pois em ti encontramos paz, restaurando nossa nação. Levanta, Senhor, a tua voz e traz de volta a esperança. Tua mão é forte e fiel, em ti, Senhor, a nossa confiança. Clama ao Senhor com fervor, ele escuta a nossa oração. Tua promessa se cumprirá, a Jerusalém a restauração. Com zelo, Senhor, nos guiarás e tua glória resplandecerá. Em meio à luta e à dor, nosso coração, Senhor, aguardará. Volta, Senhor, a tua casa, com misericórdia e compaixão, pois em ti encontramos paz, restaurando nossa nação. Levanta, Senhor, a tua voz